Obrigado, por estiver questionando o sistema táxi. Segue via Pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, tá 3601. A altímetro marca agora 1015. 101, Lindy decola pista 10, o vento é de 950 graus com meia dúzia nós. Salvador, bom dia, TAM 3601, 198. TAM 3601, contato na DAF, 360, saída da El. Da El 360, 3601. nível 360 está autorizado, decola da 10. Saída da El Leda Bridge, em Bridge intercepta a peso do Luna 0 e prossegue conforme a rota prevista. Aciona 5597 no transponder, 11935 é a correção, 11908 é a frequência do controle. É o transponder 119.8. O desenhamento correto, chame quando pronto para o posto. Agora, nós temos que controle, a sua frequência está em densidade 1, clareza 1. Agora, como recebe? Agora, 5x5. Chega agora que entra na frequência 251, alternando 3325. Exercício 251, alternando 3325, da 3601, bom dia. A secundária é 1, 3, 3, 2, 5.